milhares de portugueses escolheram o crédito habitação do Millennium BCP. Se está a pensar comprar ou trocar de casa, nós estamos aqui. Faça uma simulação em qualquer sucursal do Millennium BCP. Temos a prestação mais baixa do mercado. Millennium BCP. A vida inspira-nos. A Vodafone vai levar-te com 3 amigos a Val d'Isère nos Alpes. Para te adaptares melhor, preparámos-te um mini curso de francês. Cá vai. Acreditas em amor à primeira vista ou é preciso passar mais uma vez? Crois-tu au coup de foudre ou il faut que je repasse devant toi? Tem de haver aqui um arco-íris, porque já encontrei o tesouro. C'est sûrement la fin de l'arc-en-ciel, parce que le trésor, je l'ai trouvé. Começa já a treinar. Vai aos Alpes com 3 amigos e ganha ainda 10 telemóveis 3G. Liga 1244 por videochamada e deixa a tua mensagem no videomail. As mensagens mais criativas ganham. Sabe mais em vodafone.pt. Viva o momento. Now. Vodafone. Então e o Jorge? Que não sabia que as taxas de juros tinham subido. Não sabia? Não, diz que não tinha reparado. Como não? Mas ele não tem crédito de habitação. Tem, mas diz que não deu por nada. Bem, se não deu por nada, ou tem pais ricos, ou ganhou lotaria, ou foi ao BES. O Jorge escolheu a modalidade de crédito habitação que lhe garante uma prestação fixa, mesmo que a taxa de juros suba, porque o que varia é o prazo do empréstimo. Crédito habitação BES. Quem sabe, sabe. E o Jorge é que sabe. E já no estúdio da Comercial em Lisboa, António Sérgio, e hoje particularmente satisfeito. Olá, boa noite, é verdade. Olá Marta Santos e olá ouvintes da Rádio Comercial. Há umas alegrias que vêm para compensar uma série de tristezas, e quem sabe de futebol e tem calma suficiente para o encarar com o fair play, ou com o fair play suficiente e com nunca com excesso de clubite, sabe que esta vitória de hoje e sobretudo a justificação da vitória em Anfield Road, que é sempre um palco mítico do futebol mundial, ou não fosse a pátria do futebol, a Inglaterra, serve de atenuante a uma série de outras coisas que às vezes o melhor é não voltarmos a falar. Ou seja, um benfiquista satisfeito hoje, mas sempre conhecedor da sua, ou ciente da sua condição de sofredor, mais do que tudo. Mas muito cool, António, muito cool. Mas confessa lá, tu achavas que o Benfica ia conseguir tanto? Eu tinha uma esperança, especialmente a partir do resultado conseguido aqui no Estádio da Luz. 1-0 é na realidade um resultado muito complicado para qualquer adversário que venha a receber a equipa que ganha 1-0. 2-1 era o desastre completo, e qualquer outro resultado, 1-0 era, quer dizer, melhor mesmo, só mesmo 2-0, que era exagerado, e acabaram por ir fazê-lo muito, muito mais longe, não é? Mas exatamente porque também a equipa do Liverpool, uma grande equipa do futebol mundial, tinha necessidade de puxar pelos seus galões, não é? Daí a ver aquilo que poderia ter sido em algumas alturas. Lembro-me em eliminatórios para entrar na Liga dos Campeões em jogos anteriores, foi o Benfica que sofreu no pelo ir ver a Liga dos Campeões na televisão, porque com equipas italianas, por exemplo, que são muito, mais, muito pragmáticas na sua maneira de aplicar o esforço ao longo dos 90 ou mais minutos, nisso acho curioso o Koeman, o treinador holandês do Benfica, ter falado em que a eliminatória poderia durar mais do que os 2,90, uhum. Não é? Portanto, já se estava a precaver para que podiam acontecer percalços. O Liverpool tem uma série de figuras que são, ainda hoje vi uma ou duas jogadas em resumo, do médio de Gerrard, que são, pronto, num jogador que sabe fazer a diferença e que é notável. Mas pronto, a Estrelinha hoje estava do lado do Benfica. O Benfica já ia com uma vantagenzinha e sobre entrar com o sangue frio suficiente para conter os Red Devils. Eles não são Red Devils, mas são os Reds. Os Red Devils são os outros, já tinham levado antes. Aliás, os ingleses, o melhor é não aparecer o Arsenal à frente, porque senão isto é uma série, uma série. Então agora é contigo, dar eu música. Acho que sim, noite os, ouvintes já devem estar, a pedir música e a dizerem para estes chatos que lá. E eu sou portista e adorei ouvir este benfiquista. António, até amanhã. Até amanhã, muito boa noite para vocês. Tchau. Rádio Comercial. Mais de 18 milhões leem diariamente o Metro nas grandes metrópoles do mundo. E você, também é um Metropolitan? Metro, a informação não tem preço. sintoniza a Rádio Comercial e por aqui ficam as 3 horas que mais tarde se irão tornar habituais de António Sérgio convosco nas horas da Comercial. Meia-noite e às 3 de terça a sábado nas antenas da Rádio Comercial, as horas com António Sérgio. O tempo tem destas, imaginem que Sit Down, o velho clássico dos James, é já do distante 1991. Tal como já tem barbas e algumas brancas, esta notável entrega dos extintos Cola Shaker. Um tema que certamente não vai esquecer aos fãs que foram verdadeiros fãs da banda nos anos 90, Govinda, Cola Shaker. Fase inicial da Triple Hora de hoje, edição de quinta-feira, António Sérgio, nas horas da Rádio Comercial. Foram recordações os sons do arranque de James Sit Down e uma mistura para Govinda do Kula Shaker.

comercial, os Blur também aqui em recuperação na fase inicial da Triple Hora de António Sérgio, edição de quinta-feira, 7 músicas, ótimos, Blur, Death of a Party. A recuperação também de um testemunho inesquecível ao vivo no Olympia de Paris, de Jeff Buckley. carreira curta de Jeff Buckley, Son of Tim, exatamente este Grace. Aqui a captação ao vivo, em direto, Olímpia, Paris. A recuperação das soltas de Dório Sérgio na Rádio Comercial. E um tema não tão brilhante como o próprio original registado em disco normal de estúdio. De qualquer modo, aqui ficou a memória de Jeff Buckley, ao vivo, Paris. Chegaram a espreitar a fama. Quem sabe, se calhar, mais tarde... Star Sailor.

relações, bem entendido, umas duas para um projeto que ficou histórico, ESG, as norte-americanas, com o álbum A South Bronx Story. Estas sete músicas foram uma oferta de Ótimos. Segue o que sentes. E as 3 horas de António Sérgio entre meia-noite e as 3 de terça a sábado. How you doing? Rádio Comercial. Rádio Comercial. Toca animar. Toca animar. Rádio Comercial. Rádio Comercial. Toca animar. Toca Animais. Toca. Com a Rádio Comercial. Nesta altura, 15 minutos para uma da manhã. Regresso ao. Heard Nick Cave was here a week or 2 weeks ago, and that he didn't play this song, so. So we're here to do it. Regresso, dizíamos, aos ambientes ao vivo. Há pouco foi Jeff Buckley. Scouts. E agora. The Walkabouts. Was the dirty end of winter along the loom of the land when I walked with sweet Henry hand upon hand and the wind hit bitter for a girl of no shoes on her feet and a laugh in her jeans along the loom of the land. The mission bells peal from the Tower of St. Mary down to reprobate fields. Oh, baby, please don't cry.

Sons do Arranque, a Rádio Comercial, com a presença e a companhia de António Sérgio até às 3, começámos à meia-noite. Vamos continuar. Paris, Texas, numa muito curiosa interpretação de Carlos Beca. A Brian Setzer Orchestra.

the arrow of our love is straight and true. Tudo em soltas, por enquanto, nas 3 horas de António Sérgio, aqui nas antenas da Rádio Comercial. Próxima será diferente, o espaço irá aparecer mais arrumado com o regresso de algumas rubricas fixas. Uma delas vai deslocar-se logo após, ou para, os minutos a seguir às 2, chama-se De Basta Língua. Nesta segunda hora, entre a 1 e as 2, surgirão as nossas habituais viagens downtown, onde o devaneio sonoro é maior. Por aqui ficaram os Balan Sebastian, Meat and Potatoes. Esta manhã, uma dinâmica futebolística de magia e de uou, bom, Gabriel Alves. Repare no anúncio que nós encontramos. Hoje, nas músicas para sonhar, a magia tão típica de Gabriel Alves. As equipas preparam-se para disputar a grande final subútil. O estádio está completamente cheio, sai a equipa da casa. Hoje foi assim. Amanhã, não fazemos ideia de que raio vai acontecer. Pedro Ribeiro nas manhãs da Comercial. De segunda a sexta, pela fresquinha, a partir das 7. A partir das 7. Da madrugada. Quando ouve aquela música e não sabe o nome, nem quem canta, escreva nesse preciso momento Comercial no seu telemóvel e envie um SMS para o número 4443. O preço da mensagem é de 45 cêntimos. Rádio Comercial. António Sérgio, nas horas da Comercial, entre meia-noite e as 2, terça a sábado, as próximas 7 músicas a soar são uma oferta de Ótimos. Ótimos, segue o que sentes. Rádio Macau.

up shaking and you can't stop crying and you're out of time, no time at all. Stop time catching up on you. What can you do? No time at all. Horas de António Sérgio, meia-noite, três, terça, sábado, por esta semana de ambientação, tudo em soltas. Neste caso, vou decorrerem as sete músicas de oferta da Ótimos, onde se incluiu Mark Carroll com este No Time At All e até mesmo uma novidade, álbum novo para os Calexico, chama-se Garden Rune e o single, por enquanto, a rodar, Bisbee Blue Calexico. When you can't find the hours, days keep on slipping through. Avenues under construction, blocking out your sky blues. Buried beneath the letters, bills and the junk in the mail. Finding the strain to your heart from the troubles down the trail. No sign of your old haunts here. Gone with the copper crews. Bane's mind in vain remind you choices we choose to lose. New cities keep on sprawling, old towns falling too. Rain in a river. sifting through, chipping away to remember. Days with you, Bisbee Blue, shining like Bisbee Blue. Bring me back, Bisbee Blue. Bisbee Blue é single avanço para o álbum Gordon Drone, o regresso Ruin, o regresso dos Calexico. Portanto, as novidades a começarem a povoar também o espaço da Triple Hora de António Sérgio na Rádio Comercial. E certamente isso vai acontecer sempre a partir da 1h15. Rádio Comercial Toca Animar em Vieira do Minho e Vila Verde 99.2.

Doris e Jimmy Scott, Nothing Compares to You, as últimas da segunda hora na comercial para a série tripla 03 de António Sérgio nas horas. Depois é, não sendo ao horário como estávamos habituados, mas a marcação das duas e já voltamos. 7 hours. And 15 days since you took your love away. I go out every night and sleep all day since you took your love away. Since you've been gone, I can do whatever I want. I can do whatever I choose. I can eat my dinner in a fancy restaurant, but nothing can take away these blues. Nothing compares, nothing compares to you. It's been so lonely without you here, like a bird without a song. Nothing can stop these lonely

A Ju. A Ju? Sim, a Ju. A miúda. A miúda. Mas... A Ju? A Ju. Ali. Ali. Não. Bem, como não tem pais ricos, ou ganhou a lotaria, ou foi ao BES. A Ju escolheu a modalidade de crédito habitação que lhe oferece descontos no spread, seguro vida mais barato e prazos até 50 anos. Pode assim ter já hoje uma casa surpreendente. Crédito habitação BES. Quem sabe, sabe. E a Ju é que sabe. O relógio já marcou há um minuto e pouco as 2 horas. Está em sintonia com a Rádio Comercial. E à beirinha de entrar na 3ª hora de António Sérgio nas horas da Comercial com este som. Feeling in your bones, put taps on your toes and get gone, get a rhythm. When you get the blues, a little shoeshine boy, he never gets low down, but he's got the dirtiest job in town, bending low at the people's feet on a windy corner of a dirty street. Will I ask him while he shined my shoes how'd he keep from getting the blues? He grinned as he raised his little head, he popped his shoeshine rag and then he said, get a rhythm. When you get the blues, come on, get a rhythm. When you get the blues, a jumpy rhythm makes you feel so fine. It'll shake all your trouble from your worried mind. Get a rhythm. When you get the blues. Get a rhythm. When you get the blues, come on, get a rhythm. When you get the blues, get a rock and roll feeling in your bones. Put taps on your toes and get gone, get a rhythm. When you get the blues. Well, I sat and I listened to the shoeshine boy, and I thought I was gonna jump with joy. Slapped on the shoe polish left and right, he took his shoeshine rag and he held it tight. He stopped once to wipe the sweat away. I said, you mighty little boy to be a-working that way. He said, I like it, with a big wide grin. Kept on a-popping and he said again, get a rhythm. When you get the blues, come on, get a rhythm. When you get the blues, it only costs a dime, just a nickel a shoe. It does $1,000,000 worth of good for you. Get a rhythm. When you get the blues. Redobrada atenção no repertório de Johnny Cash e também nas reedições do seu velho material e depois da fase American Recordings, já na fase final da sua carreira. Por aqui optámos por 2 títulos, Get Rhythm e Ring of Fire, clássicos que acompanham cada vez mais gente que viu o filme Walk the Line, onde Reese Witherspoon, a que fez de June Carter Cash, a mulher de Johnny Cash, ganhou um dos principais Oscars deste ano. Ring of Fire, Johnny Cash, The Real One. Love is a burning thing, and it makes a fiery ring, bound by wild desire. I fell into a ring of fire. I fell into a burning ring of

was looking for Lewis and Clark. E outra, também um clássico para a noite da comercial, Gun Club. Rafi é uma divorciada com uma vida amorosa atribulada. Oh my God. You have to go. What? Why? Oh. E quando começa a consultar uma psicóloga, nem sonha que a solução para os seus problemas está no filho da psicóloga. We have had sex on every surface of my apartment. A Rádio Comercial apresenta Prime, Terapia do Amor. Uma comédia sofisticada com não três, não duas, mas Uma Thurman e Meryl Streep. Estreia esta quinta com a garantia Rádio Comercial. Quando ouve aquela música e não sabe o nome nem quem canta, escreva nesse preciso momento comercial no seu telemóvel e envie um SMS para o número 4443. O preço da mensagem é de 45 cêntimos. Rádio Comercial.

Roses é um dos temas com óbvia saliência no último Auditorium Warlords of Mars. Para os ouvintes do comercial ficou este Holding Me Up. Mas se quiserem uma coisa mais simples ou pelo menos menos longa, há um autêntico single no ignorado álbum último dos Dandy World. E esse chama-se All the Money, aliás, All the Money ou The Simple Life, Honey. Yes, it's good. Uh-huh. Take care.

Nesta altura faltam 20 minutos para as 3, decidimos revisitar um álbum que há um bom tempo atrás criou um autêntico fuss, aliás, ele chamava-se Hot Fuss, trazia-nos The Killers. We'll be right back.

3 de terça a sábado, António Sérgio nas horas da Rádio Comercial. Despedidas por hoje, Safi and Stevens for the Widows in Paradise e também The Band em recordação para King Harvest. Voltamos amanhã.